É, muito bom, né? Começamos com fundo musical, né? Mas, obrigado pelo som, pela música. Já preparou um ambiente para nós, né? Vamos dar início ao nosso trabalho desta tarde, então. É, aqueles que vêm a primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há muito tempo, também sejam bem-vindos. E os nossos companheiros da internet, hoje está funcionando, né? Também sejam bem-vindos a participar conosco de mais um encontro. Mais uma tarde de estudo, né, a respeito da doutrina espírita. Não precisa nem falar com esse coral maravilhoso, com essa música maravilhosa para embalar, então fica tudo mais fácil, né? Tá? Só relembrando que a casa ela tem algumas tarefas, né, que são realizadas por voluntários durante as nossas jornadas. Nós temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? Mas os horários estão fixados no quadro, estão no horário, estão na internet também. E para aqueles que chegaram a primeira vez que ainda não conhecem, né, a casa, o trabalho da casa, tem uma divulgação que é feita com o nosso colega Lourenço, que sempre coloca aí na internet, aí nos convidando aí para ver o site da casa. Obrigado, Lourenço. Ele que divulgou, inclusive, que hoje teremos esse encontro musical nesta tarde. Tá bom? Obrigado. Sendo assim, então, todo segundo sábado do mês são atendidas 67, agora somos com 67 famílias, através da doação de cestas básicas. Contando com a colaboração de vocês, sempre estão junto com a gente nessa empreitada. Então, reforço o convite. Além da entrega, né, todo sábado, a partir das 18 horas, a entrega dos lanches para os nossos companheiros necessitados aqui na estação do Carandiru e do Tietê. Então, quem quiser trabalhar aí, só encostar com a gente aí 18 horas, arregaçar as mangas aí e sair para trabalhar para prestar um pouco de solidariedade a quem não tem nada. Então fica esse convite a todos aí presentes. Ok? Então, depois desses avisos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos, ainda lembrando dos acordes musicais que foram tocados, né? Vamos unindo os nossos pensamentos. Vamos elevando a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, aos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, preparando este ambiente para nos receber. E no momento que adentramos aos portões e à porta principal desta casa, somos recebidos com muito carinho, envolvidos num abraço fraterno, iniciando o nosso atendimento. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos do plano espiritual pela oportunidade que nos é dada, de aqui estarmos hoje, Senhor, reunidos em vosso nome, para mais um estudo do Evangelho, da doutrina maravilhosa que nos foi legada, trazida até nós, pelo nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Marcos, que trará para nós a palestra, para nós a palestra esta tarde, que ele seja feliz na sua exposição e seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Fica mais fácil, né? Com música fica muito mais fácil. E no tema que a gente preparou para falar hoje, não precisava nem eu falar. Eles com a música já dariam conta do recado tranquilamente. E aí a gente fala um pouquinho sobre música, porque já que a gente teve a oportunidade dessa harmonização com música, é bom nós lembrarmos que a música, ainda que tão bem interpretada pelos três, ela não é uma criação humana, e sim uma criação divina. A música é criação do Pai. Por isso, ela não deve ser expressada apenas em palavras, mas principalmente sentida com o coração. Por isso que muitas vezes nós ouvimos a música sem a letra e sentimos. Porque é o suficiente, às vezes, porque nós sentimos com o coração. No livro Obras Póstumas de Kardec, escrito depois do seu desencarne, no capítulo, tem dois capítulos que falam sobre música, música celeste e música espírita. E num deles, o espírito de Rossini faz uma grande e excelente explanação sobre o tema da música celeste, a música espírita. Rossini, que foi o compositor de A Cinderela, o Barbeiro de Sevilha, Guilherme Tell, dentre outras composições dele, né, Rai? Eles conhecem muito melhor do que eu isso. Eu estou falando aqui, mas quem conhece são eles, viu? Entre os séculos XIII e o século XIX, nós tivemos... A humanidade foi presenteada com grandes músicos, né? Como Bach, Chopin, Mozart, Beethoven. Grandes intérpretes, no meu modo de pensar, da música divina, realmente, né? A tal ponto que Beethoven costumava dizer que Deus se comunicava com ele através da música. E o quanto Deus não se comunica com nós também através da música. E Mozart dizia que a sua música não era sua, mas sim fruto de uma inspiração superior. E eu não tenho a menor dúvida disso, que a música é fruto de inspiração superior, sim. Embora muitas vezes a gente escute músicas que são fruto de inspiração inferior também, né? Cabe a nós decidirmos qual nós queremos ouvir, não é verdade? E aí eu peço licença para vocês para ler um trechinho que fala sobre a música, que diz assim: conta-se que um dia, ouvir o silvo do vento passar pelo tronco oco de uma árvore, o homem o desejou imitar e inventou a flauta. O vento dedilha sons na vasta cabeleira das árvores e murmura melodias enquanto acarinha as pétalas das flores e os pequenos arbustos. Quando se prepara a tempestade, ribombam os trovões como o som dos tambores marcando o passo dos soldados em batidas ritmadas e fortes. Quando cai a chuva sobre a terra seca, pela estiagem, ouve-se o burburinho de quem bebe com pressa. Cantam os rios, as cachoeiras, o lula, o mar bravio, e lembramos das poderosas harmonias do universo, gigantesca harpa, vibrando sob o pensamento de Deus no canto dos mundos, do ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. A música está na natureza, e por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música. Por isso é que o homem, desde o princípio, compôs melodias para deliciar as suas noites, amenizar a saudade, cantar amores, lamentar os mortos. Também aprendeu que através das notas musicais podia erguer hinos de louvor ao Criador de todas as coisas. E surgiu a música mística, a música sacra, o canto gregoriano. Entre os celtas era considerada bem inalienável a harpa, junto ao livro e à espada. Os cristãos primitivos, ao marcharem para o martírio, faziam entre hinos ao Senhor e os fortalecia para enfrentar o fogo, as feras, a morte, sem temor algum. O rei de Israel, Saul, em suas crises nervosas e obsessivas, chamava o pastor Davi, que através dos sons de sua harpa o acalmava. São os salmos. E por isso, é por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus males espanta. Então, cantemos. Mas é melhor a gente deixar essa parte do cantemos para os três, não é verdade? Vamos ver. A cada um o seu trabalho, não é verdade? Vamos deixar para eles, que eles com certeza sabem melhor do que nós. Este trabalho que eles fazem é o trabalho para o bem. E o tema da nossa palestra de hoje é trabalho para o bem. Ou melhor, trabalhe para o bem é o termo de nossa palestra hoje, do nosso bate-papo aqui, que nos foi sugerido pela casa. E aí a gente começa lembrando que o trabalho, ele é, faz parte da nossa vida, é uma lei natural, está nas leis naturais, nas leis de Deus. O trabalho faz parte da vida de todos, faz parte da vida dos vegetais na natureza, faz parte dos animais que trabalham para se alimentarem, para fugirem das intempéries, para criarem os seus ninhos, as suas crias. E é também, principalmente, para o homem, para nós, seres humanos, faz parte da nossa vida o trabalho, tá certo? Ele é uma lei natural. E quando nós falamos em trabalhar para o bem, nós não estamos falando apenas e tão somente no trabalho social, no trabalho de caridade, mas nós estamos falando em qualquer trabalho do qual nós nos ocupemos. O trabalho profissional, aquele que nós fazemos para ganhar o nosso sustento, desde o mais simples. É difícil, quando eu estava preparando a palestra, eu falei, como que eu vou dizer que é o trabalho mais simples? Não sei. Não é o mais simples em importância, talvez seja o mais simples na estrutura do trabalho. Qual será? Recolher o lixo nas ruas? Talvez, em termos de estrutura, não de importância, porque tem uma importância enorme quem faz esse trabalho. Mas desde o mais simples trabalho até o mais complexo dos engenheiros, cientistas, médicos e tantos outros, todo trabalho tem a sua importância. O trabalho doméstico, que homens e mulheres, principalmente as mulheres, mas os homens hoje estão fazendo muito trabalho doméstico na casa, cuidando da família, para que quando lá estamos em harmonia com a casa e com tudo o que acontece dentro dela. O trabalho de paternidade e maternidade, através da educação, do encaminhamento dos nossos filhos, e esse é um trabalho extremamente importante e difícil, realmente. Esse talvez esteja entre aqueles trabalhos complexos, né? Que é o trabalho da paternidade e da maternidade. E tem também grande importância. O trabalho social, sim, como nós falamos há pouco, que é o trabalho da caridade, o trabalho do amor ao próximo, o trabalho de podermos dedicar um pouco do nosso tempo àqueles que precisam mais do que nós, porque todos nós sempre precisamos de alguma coisa dos outros, não vivemos sozinhos, interagimos com as pessoas e todos necessitam dos outros. Outro dia até eu falei aqui mesmo sobre isso, né? Eu preciso de quem faz a minha roupa, de quem faz o meu alimento, de quem cuida da água e me mantém a água com que eu me banho, da luz, da energia, enfim, de tudo. Eu vou sempre precisar de alguém. Isso para falar em termos genéricos, né? Mas sem contar aqueles que estão próximos a nós, que nós sempre precisamos de alguma coisa também. O trabalho religioso, né? O padre, o pastor, o expositor,